aqui é Alfa Decolou 58, agora com controle 1935, morreu, um abraço aí. Graças, bom dia. Salvador de Papatango de Mike Alfa. India Mike Alfa, siga. Mike Alfa decolou com o voo na direita, tudo possível, meu pé, morro DCT. Siga meu pé, corredor Axé, ou India Mike Alfa. Poderia tomar pro de morro, mantendo meu? Possível, foi direto. Prato. A sua identificação autorizada chegada a mais, desço para o nível 050. Estou o time, estou no 0, ou no 3, vigilante radar. Autorizado. Complete aproximação, chame torre, 386, bom pouso. 386, obrigado. Alfa Lima, prossiga. Cento e 21-10, conforme informação aqui, November, Mike Topo Lima. Serra Juliette, bom dia. Você pode necessitar no baixado e travado quando visual. Camarão Juliette. Atenção, é pouso 190? Sim, 190, tá fazendo ILS AXV, tá brincado no lado. Você pode necessitar no baixado e travado visual. Lima, Serra Juliette. Camarão, baixado e travado. Meia, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060, ajustou o altímetro no 03, vigilante radar. Você é Mike Alfa voando direto? Afirmado. Positivo, vou direto. Ah, Mike Alfa. Final visual baixado e travado, Lima Serra Juliette. Serra Juliette, pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Pisado 90, baixado e travado, Lima Serra Juliette. 77, passa nível 60, chama o centro Recife, frequência 1251, no oceano 3325, boa viagem. Recife, 1251, 2325, boa. Vai pra Lima, lembra assinar pro ataque. Será que você pode continuar mais pra Lima? O ano 270 ali mantém, cabeceira no zero. Lima, Serra, Juliette, solo 04, direita, solo 121, décima 1. Da linha de colapso no 7, metro 1, 50 graus, 069, de Marco Lima. Até 2230, essa identificação, autorizada a chegada Amanda, esse é o nível de voo 077. Afirmativo, até 2230. Para prosseguir, agradecido, a 6721 já atingiu o 050. Objeto 6721, após o TAP 2000 pés, a gente no 013, autorizado sinal ILS, responsabilidade. Ok, após o TAP 2000, autorizado ILS, 2013, 6721. Para Tatuã, decolado 07, controle 119, decimal 35, a Palinha. 0935. Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu Mike Papa Lima. Papa Mike Papa Lima, mantém as condições visuais, litoral sul. Positivo, se é autorizado, cruza aqui o Estilano Zero, Xana, vai fazer sobrevoo na ilha de Estrada. Tem ali o litoral, Mike Papa Lima, aguarde. No 270 decolou 08, controle 119, decimal 35. 2935, 270, passa. Controle Salvador. Boa tarde, agora voo 270 decolou. Está passando 2300. Voo 1270, contato radar decolagem, suba o nível de voo 3607 Arbolete. Afirmativo, acender a nível 3, 270, a saída Arbo Elefa, para o voo no 270. Nível 360, saída Arbo Elefa. Nível 360 na árvore, né? Fago 1270. Posto aéreo 761, confirme altitude, não recebo o motor. Tráfego na posição de 10 horas, 9 milhas, mantendo 400 pés, um Robson 44. Posto aéreo 761, tráfego na posição de 10 horas, 9 milhas, no rumo oposto, mantendo 400 pés, um Robson 44. Posto aéreo 761, tráfego, 10 horas, 4 milhas, rumo oposto, 400 pés, Robson 44. Tá, 3, 2, 1, 6, prossiga. Tá, 3604, essa notificação autorizada de chegada a Mari, decolando 2 voo 050. Mais alto de frequência. Mais para Panema, o tráfego na posição de 11 horas, 3 milhas, força aérea, mantendo 400 pés, mantendo, é um helicóptero. Tá, 3216, desce a 3 mil pés, o ajuste 103. 3 mil pés, 103, é o ajuste, tá, 3216. Tá, 3216, vetoração para decrescimento, curva à esquerda na proa 350. Esquerda 350, tá, 3216. Passagem 2223, desce a 2 mil pés, ajuste 103. Confirma o Cruzeiro Civil, passagem 2223. Agora, dá presente, vamos processar. Tem condição de aproar tudo, no 2230. Para o curso localizador, curva direita na proa 140. 140 para o curso localizador. Controle Salvador Azul 4235, decolado, cruza 2000, na Dael. Azul 4235, contatada na decolagem, subou no nível 360, saída Dael, Leda Brito. Afirmativo, 360, solicita a prioridade da presente, se possível. Da presente, da El, azul 435. Manda El, 435 da azul. Estabilizou no ILS, 7721. Objeto 6721, no complexo na ILS, torre, 1 no 8, pessoal 6. 8 6, boa. E a gente vai checar aqui o rádio. Na LS possibilidade. Torre Salvador Cordial, boa tarde, objeto 6721, baixou, checou, sinal da 1065. Retorno, 1050 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, cabeceira, 10, objeto 6721. O 3216 da TAM, na proa 050, está livre? Direita, proa 050, conseguindo a descida para 3 mil pés, o altímetro no 0 no 3, TAM 3216. Negativo, prossiga na chegada, descendo ao 050. Cruzeiro presente, desvio e confirma. A proa 030, livre de giros, informa no término, o TAM 3604. Controle 871 da Força Aérea, farol de Itapuã. TAM 3206, nessa posta autorizado interceptar o curso localizador 3206. 728, observe o pouso do Boeing da companhia após a linha e manter a 1-0. E Papai Lima na presente, a frequência está livre para a coordenação. Está no farol de Itapuã. Sente o Força Aérea 8761, qual a intenção? Se possível, se aproxima direto para o pátio. Gente, o Sério 8761 tem condições de agilizar o cruzamento do aeródromo, prosseguindo direto para o pátio militar? Sim, sim, acredito que 30 segundos para o cruzamento, 8761. Ok, está livre o cruzamento, reporte na final para o pátio militar. E, se possível, cruze a final da 1-0, na vertical do Shopping Salvador Norte. O senhor conhece? Desculpa, não entendi quem é que cruze pelo setor norte, o Norte Shopping. Afirmo, cruze o campo para o setor norte, já estou avistando o helicóptero. Cruze sobre a cabeceira 1-0, temos um Boeing da Webjet para decolar da 1-0. Afirmativo, então, vai cruzar pela 1-0, visual com tráfego já, e ali então para o pátio 8761. Web 6721 no solo, zona 5, o solo 1-2-1, decimal 1. 2-1, decimal 1, confirme? Afirmo, 1-2-1, 1. Todo. O Mike táxi autorizado, chame para ingresso na 1-7. Passeio 2-2-3-0, complete na eletro, 1-1-2, decimalmente. Táxi no solo controlado, o vento é 1-6-0 graus, 9-9. Reportada controlada no pátio 8-7-0. Web 5728, vamos observar um esquilo pousado no pátio militar à sua esquerda. Está interferindo na decolagem, está livre, a decolagem é 1-0, o vento é 1-5-0 graus, 9-9. Livre, decolagem 1-0, está visual com o esquilo, Web 5728. Torre Salvador, boa, carga 2230, vai passar o externo para embaixo, tá bom? 7-2-2-3-0 da Parque Paredo. Continue na aproximação, aguardando o pista livre, o ajuste é padrão. O Lima Papa Mike decola da presente pro sul. Autorizado, decolagem da presente posição com proa sul, informa o Embraer da Passaredo passando externo. O vento é 150 graus, 8 nós. Lima, Papa Mike. E 5728, decolado ao zona 7, chame o controle 1935. 1935, boa. Controle Salvador, Webjet 5728. Decolado, passou 1.200, está adiantando curva à esquerda para efeito de formação. Objeto 5728, contato radar, cruzado no jogo 350, saída Puca, Aru, confirma por quantas milhas viu? Se autorizado, vou direto Puca, dá presente. Direto Puca, Objeto 5728. Vando Puca. O Passaredo... 8761 da Força Aérea, no solo ano 8, frequência livre. Passaredo 2230, informa o Robson, decolando a sua direita, não interfere no seu pouso, está livre o pouso na 1-0, vento é 1-4-0 graus, 7 nós. Tem livre pouso na 1-0, 2230, na frequência. Torre Salvador, posso responder, o TAM 3216, a 3 milhas vinde a terra. Gente, tá 3216, continue a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste padrão. Ajuste padrão, aguarda pista livre, 3216. Lima, Papa Mike, decolado ao Zuno 8, chame o controle, 1935. Chamará 1935, grato. Ele vai direto para a Cruz. Desce a 2 mil pés, autorização MS, ponto de estabilidade. Uno 704, essa identificação, desce via 2 mil pés, ajuste 1013. Solo 121, décima 1. 21, 230. Ativo da presente e passa. Afirmativo. Juliette, bom dia. Acione, chame táxi, o Vitorinho de Juliette. 32116, avistado, livre pouso na 10, o vento é 150 graus, 62 de nós. Livre o pouso, capítulo 10, tá 32116. Azul 4235, me escuta? Chama Recife 1251-13325. 251-13325, Azul 4351-04-4235. GS 5728, voo Romeu Fox. 018. Vou ver o foco 018, vai ser 5728, obrigado. Azul 4076, essa identificação desse dia, chegada a Mari, 3 mil pés, QNH 1013. No solo, ao 22, libera a direita e chama o solo 1219. Direita 1219, 36, 3216. Complexo na LS, torre 1-2, decimal 6. Tem segundo 7-4, após o desvio e tapa. 7, livre táxi até o ponto de espera da 1-7, chame para ingresso. 7, autorizado a alinhar e manter a 17. Gente, o TAN 3604 avistado o tráfego, o ajuste padrão, está livre o pouso na 10, vento é 130 graus, 9 nós. Pouso na 10, TAN 3604. Após os dias, sob vetoração, proa 06 para o curso do localizador. Torim de Juliette, decolagem autorizada da 17, o vento é 130 graus, 10 nós. Rolo, nossa turma, sua verificação da SV, chegada 4 mil pés. PNH 1013, chegada Mari. Vitorinho de Juliette, decolada aos 28, chama o controle agora, 1935, bom voo. 28, 1935, bom trabalho, Vitorinho de Juliette.